Graça e paz, irmãos. Quem pode sentir a presença do Senhor nesse lugar? Quem já sentiu o toque do Senhor na sua vida hoje? Amém? Que alegria estar na casa do Senhor, que alegria fazer parte desse corpo, a Igreja de Cristo. Que alegria, que privilégio poder estar em comunhão com os irmãos. Que alegria que você está aqui hoje. Que alegria que você está aí hoje assistindo pela internet, conosco, acompanhando a graça do Senhor ser derramada neste lugar. Amém? O governo de Jesus sobre a vida de uma pessoa, ela implica na autoridade da palavra, na autoridade do corpo e na autoridade da cruz. Já foi falado aqui desse púlpito sobre a autoridade da palavra, que eu decido que a palavra de Deus é verdade sobre a minha vida e autoridade máxima, e tudo que ela diz é verdade. Eu me submeto de forma incondicional. Já foi falado sobre a autoridade do corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor nessa terra, e Jesus é o cabeça da igreja, Ele que governa sobre nós, e, portanto, a gente precisa cuidar, zelar e priorizar por essa comunhão aqui, porque é nessa comunhão que o Senhor transforma as nossas vidas, que nos forja a semelhança de Cristo. Então, temos que estar submetidos aí aos nossos líderes, aos nossos discipuladores, àqueles que cuidam de nós e aos irmãos. A Bíblia fala para a gente considerar o outro em honra. Amém? E hoje, de uma forma mais especial, nós vamos falar sobre a autoridade da cruz. Então, se prepara hoje para ouvir sobre a autoridade da cruz. A autoridade da cruz diz respeito ao entendimento que a gente precisa ter da autoridade da obra da cruz de Cristo na nossa vida. Do que Jesus fez ali? Por que Jesus morreu? Por que Ele se entregou? Aquele amor que foi ali manifestado na cruz, do Filho de Deus morrer no meu e no seu lugar, o entendimento da grandiosidade desse ato e a nossa resposta a essa manifestação do amor de Deus. Jesus, Ele morreu ali e tinha um objetivo. Ele queria nos conceder vida eterna, Ele queria nos dar salvação, Ele queria perdoar os nossos pecados, Ele queria que a gente pudesse experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele queria que a gente tivesse acesso a nos tornar semelhantes a Jesus, porque o propósito original de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E sem a obra da cruz, tudo isso seria impossível. E hoje eu e você temos acesso a isso porque Jesus um dia decidiu se entregar e se entregou por amor. E quando eu entendo o que Jesus fez na cruz por mim, eu entendo que eu posso não viver mais dominado pela carne ou nas inclinações da minha carne, mas guiados pelo Espírito de Deus. Porque o simples fato de reconhecer a obra de Jesus na cruz e confessá-lo como meu Senhor e Salvador me garante salvação, me garante o selo do Espírito Santo na minha vida, me garante uma vida eterna com Deus, que vai muito além dessa vida aqui. Amém? Em resposta a esse sacrifício, então eu deixo o governo de Cristo sobre a minha vida, a autoridade da cruz no sentido de que Ele agora vai governar a minha vida, que não vai ser mais o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, eu vou renunciar a tudo aquilo que eu desejo em razão desse amor e com humildade, com obediência, com renúncia, com quebrantamento, eu vou experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Deus, Ele entregou o Seu Filho e o objetivo era restaurar a nossa comunhão com o Pai. E por que esse tema é importante? Por que esse tema, a autoridade da cruz, é importante? Porque o sacrifício de Jesus ali na cruz, ele afeta diretamente a minha vida, tanto aqui nessa terra, quanto a minha eternidade. Por quê? Porque se eu reconheço esse sacrifício e confesso Jesus meu Senhor e Salvador, eu tenho vida eterna. Mas se eu ignoro esse sacrifício, não confesso Jesus como Senhor e Salvador, eu estou condenada a viver para sempre longe de Deus. Então, afeta a minha eternidade, mas também afeta o meu dia a dia. Porque no dia a dia eu preciso me submeter à autoridade da cruz para que vida seja produzida através de mim. E se eu também ignoro a obra da cruz na minha vida, no meu dia a dia, eu também vou estar produzindo morte através daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu preciso entender que me submeter à cruz no dia a dia afeta a minha vida e afeta aquilo que eu vou poder usufruir nessa vida daquilo que Jesus fez na cruz por mim ou não. Tendo esse entendimento, a gente entende que a gente precisa, então, se submeter à cruz de Cristo, que é se render a essa autoridade. E essa submissão à obra da cruz ou a Cristo, ela passa por uma palavra, que é a obediência. E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses 2, verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa submissão está ligada à palavra obediência. E a obediência, ela precisa ser absoluta, ela precisa ser irrestrita, ela precisa ser imediata, ela precisa ser incondicional e ela precisa ser completa. Jesus, ele obedeceu até a morte e morte de cruz. A obediência, ela leva o nosso eu para a cruz, ou seja, para a morte. Porque assim como Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz, e nós somos discípulos de Jesus, nós também precisamos obedecer a Jesus até a morte e morte de cruz. E isso diz respeito a crucificar a nossa carne, o nosso eu, nossas paixões, nossos desejos, nossas vontades, a nossa autossuficiência, a nossa independência, o nosso orgulho e querer render todo o nosso ser a Cristo. Em Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas vontades prevalecendo, as minhas reações, mas tudo submetido a Cristo. Até porque se eu beliscar um morto, ele não vai reagir. Até porque se eu fizer algo com uma pessoa que está morta, ela não vai se importar. E assim nós estamos mortos, crucificados com Cristo. E nós só vamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Todo o nosso pensamento precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todas as minhas reações precisam ser guiadas pelo Espírito de Deus. Todos os meus, as minhas escolhas, as minhas decisões precisam ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu me submeto à cruz e eu deixo de lado tudo o que eu penso e tudo o que eu acho para viver a verdade da palavra de Deus na minha vida, conhecê-la, mas mais importante que tudo, praticá-la. Porque não adianta eu conhecer e saber se eu não colocar em prática. Até porque a Bíblia diz que quando a tempestade vier, a casa vai cair. Mas se eu estiver firmada na rocha, praticando a palavra de Deus, amando as pessoas, servindo as pessoas, me humilhando, sendo mansa, sendo humilde de coração, a tempestade virá. Porque todos nós estamos aí vulneráveis à tempestade, mas a minha casa ficará bem estabelecida, firmada na rocha. Ela não vai balançar. Ela não vai ser abalada. Eu vou permanecer firme na rocha que é Cristo. Virá a tempestade, mas a minha casa ficará de pé. A sua casa ficará de pé. Amém? Porque você decidiu ouvir, conhecer, mas praticar a palavra de Deus na sua vida. Eu só vou fazer o que Ele faz, eu só vou fazer o que Ele me autoriza a fazer, Eu só vou fazer o que Ele aprova. É engraçado que às vezes a gente tem medo até de orar porque não quer ouvir o não de Deus. Quando a gente quer muito uma coisa, você não quer nem orar por aquilo, porque você fala, não, Deus, eu acho graça, porque às vezes vem algumas perguntas, até no meu WhatsApp, e quando você às vezes já pergunta algo, é porque o seu coração já está sem paz, senão você nem perguntava, não é assim? Mas a gente às vezes fica procurando uma forma de falar, não, isso aqui deve estar certo, eu queria tanto isso, eu entendo que isso é bom, eu queria tanto ter o selo de Deus nisso aqui, e muitas vezes a gente não ora porque a gente quer fazer o que a gente quer, e isso é nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, é a nossa natureza que está aqui, ó, e que precisa ir para a cruz. Ou só eu que já pensei assim, ah, é melhor nem perguntar, eu queria tanto, já vai de impulso fazer alguma coisa, porque você pensa, não, isso aqui, ai, está tão bom, está tão lindo, parece tão perfeito. E quantas vezes a gente esquece ou deixa mesmo de perguntar e consultar ao Senhor para algo simples, e Deus tem resposta. Eu já contei aqui uma vez a história da cebolinha, eu fui comprar uma cebolinha, e eu pergunto tudo para Deus. E você pode falar assim, nossa, mas o que, que cebolinha tem a ver? É porque o Espírito Santo, ele nos guia em tudo. E certa vez eu precisava comprar, muitos anos isso, a gente morava lá no Funcionários, e eu precisava comprar uma cebolinha para um almoço, eu tinha que buscar as crianças no colégio, e eu tinha duas opções, ir para a esquerda de onde eu estava, no caminho, na avenida que eu estava, para ir num supermercado, ou ir à direita para um sacolão. O sacolão à direita era um caminho mais rápido, já no caminho de buscar os meninos. O supermercado à esquerda eu ia dar uma grande volta. Mas eu fui perguntar a Deus onde que eu ia, porque eu falei, Deus, onde tem? Porque depois eu vou para a direita, mas não tem, a volta vai ser maior. Vocês podem falar, meu Deus, para isso? Sim, para isso. E eu, enquanto estava ali no sinal vermelho, eu falei, Senhor, para que lado que eu vou, esquerda ou direita? E Deus falou comigo, para a esquerda. E eu falei, eu vou, mas o Senhor vai me perdoar, eu preciso saber que é a Tua voz. E eu parei um pouquinho, pus pisca-alerta, era um lugar possível de fazer isso, estava fechado ainda o sinal. Eu liguei no sacolão e perguntei, tem cebolinha? Qual que foi a resposta, irmãos? Não tem cebolinha. E eu desliguei rápido, sem nem explicar, eu só falei literalmente assim, tem cebolinha? O moço, não tem. Eu, tá bom. E fui para a esquerda, mas por quê? Às vezes as pessoas me perguntam, mas como você sabe que é a voz de Deus? Se eu ligar para a Denise, uma vez no ano, depois no outro ano eu ligar de novo, pode ser que a Denise fale assim, quem que é? Agora, se eu ligar para a Denise todo dia, depois de uma semana, a Denise vai saber. É a pastora Dani. Assim é o Espírito Santo. Às vezes você quer ouvir, mas você não tem certeza. Faz prova com o Senhor até você entender assim, é Ele, é essa voz. De outra vez, quando você ouvir, você vai saber. É, eu não preciso conferir. É Deus. E é assim que a gente faz. E aí eu fui, peguei as coisas, porque se eu tivesse ido no sacolão, eu ia perder o horário dos meninos, e eu fui no supermercado, peguei minha cebolinha e fui feliz para casa, não só pela cebolinha, mas pela experiência de estar ali em comunhão com Deus, de ouvir o Espírito Santo. E assim você deve fazer, e eu faço, eu falo com os meninos lá em casa para comprar um presente, para tomar decisões sérias, mas também para coisas pequenas. É uma vida de submissão, entendendo que quem governa a minha vida hoje não sou eu, é Jesus. E se Ele governa, Ele manda. Fala para o seu irmão, se Ele governa, Ele manda. E se Ele manda, eu tenho que saber o que, que Ele quer. E eu não posso sair fazendo o que eu acho, mas eu tenho que saber o que Deus aprova. Se Deus está comigo. Porque quando a gente canta, se Deus está comigo, não há o que temer, mas vai sem Ele. Vai fazendo a sua força. Vai fazer o que você pensa para você ver se vai dar certo, não vai dar certo. Então, eu não vivo mais por impulso, por reação, na imprudência, na precipitação, até porque a palavra diz em Provérbios que precipitar é pecado. O dia que eu li isso, eu assustei, mas é pecado. Eu achava só que era uma precipitação, mas não um pecado, e é pecado. Então, não vai ter mais falta de sabedoria, e você vai deixar que o Senhor realmente reine na sua vida e vá com você em tudo que você tiver que resolver, seja na família, seja nos negócios, seja na forma como eu lido com o meu dinheiro, seja como eu lido com os meus relacionamentos, seja como eu lido em família, na faculdade, ou no trabalho, ou na escola, ou no ministério. Eu entender que eu preciso ser guiada pelo Espírito Santo e que a obra da cruz, ela me permite isso. E só porque Jesus ali se entregou um dia, isso é possível. E só porque você decidiu confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem acesso a Deus novamente. Jesus queria resgatar esse relacionamento. Por isso ele morreu na cruz. Por isso ele morreu por você. E por isso que o relacionamento com Deus hoje precisa ser uma prioridade na nossa vida. Não tem como eu andar a minha semana e deixar para ler a Bíblia só na sexta-feira, ou só na terça-feira, ou orar num dia específico. Eu preciso ter relacionamento com Deus todos os dias. Como que eu vou tomar decisões sábias diariamente se eu tenho só em alguns momentos, ou só no domingo, ou só num momento lá específico, um tempo com Deus? Não. Eu tenho que ter o meu devocional, eu tenho que ter meu tempo com Deus com hora marcada, mas eu tenho que ter relacionamento com Deus 24 horas por dia, todos os dias da semana, 24 por 7. Amém? Amém. Cristo em mim, a esperança da glória. Hoje Cristo está em você, esperança da glória. Vá comigo agora para Gálatas 6, verso 14. Gálatas 6,14 diz assim: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui, mais uma vez, fala da renúncia, da morte, de eu não deixar ser dominado pelas paixões, pelos desejos carnais, mas me submeter a Cristo. E nessa submissão eu vou compartilhar com as pessoas ao meu redor o mesmo amor e o mesmo perdão que Jesus demonstrou na cruz por mim. Eu vou ter a mesma compaixão para com o outro. Eu não vou julgar o meu irmão. Eu não vou lidar com o meu irmão de uma maneira normal ou natural. A Bíblia fala que a gente tem que fazer muito além do que aquilo que é o de todo mundo. Não é isso? Que a nossa justiça ela tem que exceder a dos fariseus, que a gente tem que ir além. Então, o mesmo amor e o mesmo perdão que eu recebi na cruz, sem merecer, eu preciso oferecer e compartilhar para todos que estão ao meu redor, para quem eu acho que merece e, principalmente, para quem eu não acho que merece. Cruz fala de obediência e de renúncia. E presta atenção, cruz fala também de entrega. Eu preciso abrir mão de algo que parece grande por algo muito maior. Vou te dar dois exemplos disso. Jesus entregou a sua vida, mas ele resgatou toda a humanidade. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de um homem, toda uma humanidade é resgatada da morte. Um segundo exemplo. Abraão entregou seu filho Isaac. E eu queria que você lesse em Gênesis 22, no verso 15, do 15 ao 17, nós vamos ler. Abraão, ele entregou Isaac e ganhou uma descendência incontável. Vamos ler. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Abraão poderia ter ficado só com Isaac e não entregado Isaac, mas ele entregou Isaac e Deus deu a ele uma descendência incontável. Abraão, ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente entregou. E a gente tem que aqui pensar que ele não levou em conta os seus sentimentos naquele momento. Porque senão ele não tinha deixado Isaac no altar para ser imolado ali, para ele não mataria o seu filho. E a gente vê no final da história que Isaac não foi sacrificado. E que a prova de Deus na vida de Abraão foi muito mais para revelar o coração dele do que ele realmente queria que ele matasse seu filho. Só que essa obediência e a fé de Abraão fez dele o pai da fé. E mais do que isso, a bênção de Abraão pela fé que ele teve de crer contra a esperança desde lá de trás e depois crer quando Jesus falou, quando o Senhor falou, entrega Isaac. A bênção que ele recebeu, ela se estende para todas as famílias da terra. Uma atitude de um homem de fé, uma atitude de alguém que entendeu a obra da cruz e entrega aquilo que pertence a ele, ou que até mesmo foi prometido por Deus. Hoje, Arthur, a nossa descendência, a sua descendência, a Bíblia fala que através de Abraão todas as famílias da terra foram benditas. Essa bênção ela se estende, ela chega na minha vida e na sua vida hoje, por causa de alguém que decidiu crer, alguém que decidiu entregar por algo maior, alguém que confiou, alguém que se submeteu, que para Deus abaixou a cabeça. O que que você precisa entregar? O que que você pode estar segurando? Achando que é um tesouro e que você não quer abrir mão e que você gosta tanto e pode ser que Deus está falando com você, filho, entrega. Pode ser que ele vai te pedir e não vai voltar para você. Pode ser que ele está só provando o seu coração. Mas seja qual for o objetivo de Deus, entregue. Porque a entrega, ela fala de confiança. A entrega fala de fé. E a Bíblia fala que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E que nós precisamos crer e confiar no Senhor. Então, nessa manhã, entrega. Entrega, por quê? Porque nada na mão de Deus fica do mesmo tamanho. A bênção, ela se estende. Jesus morreu e toda a humanidade foi resgatada. Abraão creu e todas as famílias da terra são benditas pela fé que ele teve. Por que que eu devo me submeter à cruz de Cristo? Então, a gente viu que é um tema importante, a gente viu que a gente precisa se submeter, mas por quê? Por que que eu faria isso? Porque eu sou discípulo de Cristo. Porque eu sou discípulo de Jesus. Meu alvo é Cristo. E em Mateus 10, 25, no início do versículo, diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Eu preciso buscar ser semelhante a Jesus. E se ele obedeceu até a morte, morte de cruz, esse é o meu caminho, é o meu trilho de vida. Veja Mateus 16, no verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, acha-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, e ele virá, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Porque seguir a Jesus é fazer tudo na contramão desse mundo. Tudo na contramão desse século. É amar o inimigo, é orar por quem te persegue, é amar quem não merece, é considerar em honra quem às vezes você nem gosta, é ter compaixão, é não julgar, é não querer exercer justiça própria, é entregar tudo nas mãos do Senhor, é se render a Ele, É uma vida na contramão, irmãos. Se negar é viver na contramão desse mundo. Por isso, muito cuidado com os conselhos que você recebe. Se não for de alguém que tem o Senhor e que segue a palavra, que tem a Bíblia como autoridade máxima na vida, cuidado com o conselho que você vai receber. Porque na hora que o casamento estiver ruim, a pessoa vai te falar, troca, separa, procura outro, não deu certo. Então, cuidado, porque a vida com Jesus é uma vida de renúncia. O Evangelho de Cristo, ele prega obediência, ele prega submissão. E por que, que eu devo me submeter à cruz de Cristo? Ou por que, que eu me submeto? Porque se ele é Senhor da minha vida e eu sou discípulo, eu obedeço, eu renuncio, eu procuro andar como ele andou, como a Bíblia diz, eu procuro ser manso e humilde de coração, eu procuro servir as pessoas ao meu redor, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para o outro. Todo o meu objetivo é servir e amar pessoas. Eu não vivo para eu estar bem, para eu estar confortável. Eu vivo para servir ao outro, é uma vida de doação. E eu não sou, como a gente disse, apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. E também por que eu me submeto? Porque eu colho frutos. Um primeiro fruto, vida eterna, salvação, libertação, cura, fé, amor, vida em abundância, milagres, vitórias, esperança, paz, descanso, graça. Aonde mais nós vamos conseguir essas coisas? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Mas eu preciso entender a obra da cruz e me submeter a essa obra para alcançar essas coisas. As pessoas estão querendo alcançar libertação, cura, milagre, esperança, sem se submeter a Cristo, sem o governo de Jesus na vida dela, no dia a dia. Toda hora, não só como Salvador, aquele que morreu e me deu vida eterna, mas como Senhor. Porque a Bíblia diz que é para nós confessarmos Ele como Salvador, aquele que pagou o preço na cruz, mas como Senhor das nossas vidas. Tem pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não têm como Senhor. Tem a vida eterna, mas não levam uma vida se submetendo à cruz de Cristo, nem à obra dele ali, nem o que ele realmente queria alcançar através daquele sacrifício, que é relacionamento com ele, que é submissão à sua vontade, que é uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo, uma vida em que nada, nada é decidido sem a presença de Deus. Nenhuma escolha, por menor que seja, é feita sem a autorização e o selo de Deus na minha vida. É isso que Deus quer de cada um de nós. Agora, sem o Evangelho de Cristo, isso é impossível. Impossível. É necessário uma decisão pessoal por Jesus. É necessário que você tenha a presença do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo na sua vida, que só vem pela presença dele em você, que só vem por uma oração e uma confissão que sai da sua boca. A Bíblia diz que se no meu coração eu creio, com a minha boca eu confessar Jesus, eu sou salvo. Pode ser que você está aqui hoje e nunca fez essa oração. Pode ser que você esteja nos assistindo e nunca fez essa oração. Hoje é o dia de você orar dessa maneira. Hoje é o dia de você entregar o governo da sua vida. Pode ser que você tenha Jesus como seu Salvador, mas não tinha o entendimento de que ele precisa ser Senhor. E se você está aqui nessa manhã, ou nos assistindo, ou aqui presencialmente, e deseja fazer isso, eu quero que você faça um sinal com a sua mão. Onde você está? Se você nunca fez essa oração, você precisa fazer hoje. Hoje é o dia. Se você está aqui, como eu disse, você entregou a sua vida a Jesus e confessou Ele como seu Salvador, mas o entendimento do Senhorio só está vindo agora, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você daqui mesmo. Aí em casa também, você que está assistindo, que você receba esse entendimento nessa manhã e tome uma decisão por Cristo. Amém? E agora, sabedores disso tudo, o que nós vamos fazer? Eu queria que você se colocasse de pé. Queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui para frente. O que você pode fazer diante dessa palavra? Que decisão você pode tomar? Queria que você fechasse seus olhos agora e deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Pode ser, não estou conseguindo pensar. Você pode decidir hoje se submeter à autoridade da cruz com entendimento. Decida obedecer, decida entregar-se, decida consagrar-se a Jesus Cristo e se comprometer com o Senhor. Nós vamos declarar o nosso amor e a nossa rendição ao Senhor nessa manhã. Amém.